3-0 agora, obrigado, bom dia. Bom dia. Sequência 207, pulverizado, pistão 0, vento 30 graus, 0 mais. Meu povo na pistão 0, 4207. Pessoal, valor é muito bom dia, azul 2770 na saída, 41 no Bravo, cruzando agora 1200 metros. Azul 2770, contato radar na decolagem, que você saiu do Coral no Bravo, quando me ativou 1160. 1160, subindo Coral no Bravo, azul 2770. Romeu mais papá, controle Salvador. Papá, Romeu mais papá, Matheus Comissão Jair, controle Jair de Salvador, altímetro 0, beleza, eu vou confirmar o que tudo está mantendo. Papá Romeu mais que papá. Ele consegue de confirmar a posição ou a distância de Salvador no momento? Romeu mais que papá. Uma tração que você quer informar, reporte sua, reporte no através de Veracruz. No corredor Veracruz, o papá Romeu. Romeu mais que papá. Controle Salvador, aciona a identificação, vista, via chegada com Med 1 para o nível de voo 060, ajuste ao time como 020. Cheia 1, 4, 0, decolagem autorizada, pistão 0, ventana 50 graus, 1-0-2. Através de Veracruz, para a autorização para prosseguir no corredor, achei o papá o meu. Como é mais, papá? O meu Oscar mais quente, o frequente livre. Cargo 8487 está autorizado a sinal do procedimento LS com seu pistão 10 para 2 e 6, altimetro 020, reporte estabilizado. Meia 1 4 0, decolou 4 1, chame contra o Instagram 3740. 340, contar com o radar na decolagem, suba via saída pública, transição Caju para o mesmo voo 350. Pouca transição Caju para o nível 350, bem ao quadrado. Correto. São 4777, controle Salvador, acione identificação, deixa a via chegada ponto para o nível de voo 070, ajuste aqui no 020. Comando 145, estação de reparação, mas está presente o Pro, limite ao localizador. Está presente o Pro, limite ao localizador. Comando 145, está autorizado descida para 3.000 pés, terminais voltando aqui no 020. Comando 020, está autorizado 3.000, voo 9145. cargo 8487, Charles Torre 118, decimal 951. Sexta para 3 Império, está cancelada a resistência do nível na posição e 4, alcino cromo 0, 2, 0. Está 1 a 0, já estou na fase do 0 graus, 1 a 1 nós. Está de repouso, alcino 4 a 0. Então 4767, autorização assistida para 4.6, via chegada ponta, assume o número 020. Autorizado, nível 310 como nível final. Chama agora o centro de sítio 126.85, caso negativo 125.45. 310 como final, 2685.25, chama 6140. Papá Romeu, Romeu mais papá, mantém a linha do litoral, aguarda transferência para todos. Voo 9145. Voo 9145, chama o torre 118, decimal 95. 3895, obrigado. Salvador, voo 9145, bom dia. 9145, bom dia, com a escrita de informação, as informações de pista livre. Ativo, voo 9145. Ave 8467, sol 50, libera para cima direito, chama sol 1, beijo na decimal 9. Ok, vai liberar na última e chama sol na frequência, está concentrando o 269? 1219. 1219. Salvador, voo 9145 estabilizado, bom dia. 9145, bom dia, continue na informação, vai dar na de pós. Romeu, Romeu, mais papá, chama o torre 118, decimal 951. Salvador, muito bom dia, papá, Romeu, Romeu, mais papá. Salve, Romeu, mais papá, conhece, Salvador. Então, um reporte na vertical do farol de Tetuã. Ok, vou encontrar na vertical do farol de Tetuã. 0, repórter está pesado. Para 2000, repórter está pesado. Para a ILS, repórter está pesado. Repórter está pesado. Yankee Romeo Bravo, controle Salvador. Apatando Yankee Romeo Bravo, alcance em Salvador no 020, mantenha condições mais 510. Faça o cruzamento na proximidade de Duna. Oposto sinal para todos. Vamos tratar a aproximação, é por 320, agora 5 milhas para a posição 1, descendo para 210. Ainda negativo o contato radar com o seu tráfego. 219. Liberando direito, só 219, 9145. Passa do farol de Itapuã, o Romeu vai tomar. Autorizado cruzar o sinal da pista 1735, é parte para cruzar o sinal da pista 1022. Ok, está autorizado o cruzamento da 17, reportará para o próximo cruzamento. Então, eu vou gravar por cima do seu tamanho. Cadê o frente aí? Chame sobre 118, decimal 95. 3295, dá 3740. Autorizado cruzar a sinal da pista 1-0, reporte de Granleix. Autorizado cruzamento 1-0, reporte para a Salvador, ponte 3740, sabe Granleix, é isso aí. 3740, continue a aproximação, informa o helicóptero de Puerto Tarde 3-0, cruzando a sinal da pista 2-8 a 500 pés. Aguarde a autorização de pouso. Ciente no tráfego de 3740. Só porque o Serra Lima poderia confirmar o presente? Excelente, até a posição de lá, confirmando o processo para pouso em Salvador. Essa é a presença de asa, resposta final com a 17, o Papa Vapa aqui no Serra Lima. Zero, serviço radar encerrado, 58 milhas, sudoeste de Salvador, mantendo o voo número 0, chama o controle de gás 120, decimal 1. Romeu, Romeu, Mike, Papá, segue na linha de litoral, vai para referência. Está autorizado a sinal do procedimento da LS com seu destino a zero. Deixa para 2 e 10, ao final do 0 e 0, vai ser autorizado. Romeu, Romeu, Mike, Papá, chame o controle de Salvador, 120, decimal 8. 1208, obrigado, até a próxima. Controle Romeu, Mike, Papá, calma. Papá, Romeu, Romeu, Mike, Papá, controle de Salvador. Seu cruzamento prossegue agora vindo do litoral até Aracaju. Tanto para Romeu, Romeu mais Papá, eu já fiz o protocolo de transporte para 0, 2, 4, 5 e quando possível, estimado para ingresso a terminal Aracaju e estimado para pouso. De 5 notas, tiverei direito ao solo 121, decimal 9. Direção 219, 737, 40. Confiado, Papá Romeu, Romeu, Mike, Papá. A ponte livrando a CPR, por favor. Contra a livrando a CPR. Papá, tem dia com o Romeu Bravo, processa ali. Papa, aqui Luciana Lima, chame o seu 118, decimal 95. 1845. Corre, é o helicóptero Papa Papa, aqui Luciana Lima? Papa Papa, aqui Luciana Lima, prossiga. A rotatória, enquanto nós visuais, com a pista 17, procede pelo estação. É isso, mantenha na final da 7, conhece a Ima. Para informar essa hora, né, 2320, companhia está final da pista 1-0. Ciente, multicast, caramba. Eu sou 118, décimo 9-5. final da 107 para aguardar o pouso da aeronave. Sim, estou em Serra Linda, tenho setor. Não sei se foi. Tanco, instruções da 4777. Tanco 4777, informa o tráfego da Hotel 29, setor norte, à sua esquerda, na interférica aproximação. Estou autorizado, pista na 7, ventando 40 graus, não zero mais. Autorizado, voando da pista na 7, pista na 0 da 4777, tem no tráfego. Capaz de identificar, prossiga. Repartindo ponto de espera da Romeo, altímetro 1020, capaz de identificar. Tapatio, Serra Lima, vento 140 graus, 10, nós estamos autorizando pista 17. Levando a aeronave final curta, final da 17, é o que você acha? Tapatio, Serra Lima, fundo autorizado pista 17, vento 150 graus, 10, nós. Controle Salvador, acione a verificação. Pista, via chegada, combate 1, para o mesmo voo 050, ajuste a chave 1020. 4777, solo ao 05, libera a próxima gerente, chame o solo 1219. 19, tá, 47. Pode ajustar muito em posição. Mike Papá. Frequência livre, combinação com os tráfegos locais. Alterna a frequência do controle em 120.8 para o serviço de informação de voo e alerta. E a Angra, se ela tem na hora Aracaju, chama o mesmo em 120.3 para o voo. O ataque no Serra Lima, construa seu solo ao 07, se exige a papai e picote parqueã. Quando vem que é o solo, o 1020, resposta ideal descida. Romeu Oscar Mike Anthony. Esse é o protocolo do transporte para 0146. Juliette, passar, vem um pulo no 40 graus, sinal 09, decolagem autorizada, pistola 7. Passando, Juliette, Quebec, controle, Salvador. Juliette, Quebec, Kilo, mantém com vocês, vai, sobre o Veracruz, reporte parênteses para ingresso da Comunidade Interlagos, altura de Salvador, no 020, confirmando apenas o CLB. Copiado Celso, 03, confirmando que esse aeronave está no 182. Romeu, papai Juliette, papai, me chamando ao 09, estou em controle de Salvador, Romeu, 020, sinal 8. Camarão, controle de Salvador, 020, sinal 8, papai Juliette, papai, um bom dia. Controle de Salvador, bom dia, papai Romeu, papai Juliette, papai, decolado na sua escuta. Papai Romeu, papai Juliette, papai, contato radar na decolagem, se você ia sair da Momo. Parabéns de voo 120. Desafio da bomba, linha de voo 120, na presente, curva na esquerda. Está autorizado a final de transferimento elétrico, feito o sinal do preparo 216, altímetro 1020, reposta estabilizada. É cancelada a restrição de nível na posição de equipamento. Pode ler de papar, pode ser um pequeno desvio de 5 graus à esquerda para evitar formações. Autorizado desvio à esquerda, papar o meu papar Juliette. Informação de tráfego, tráfego 10 horas, 1 2 milhas, ingressando no corredor Interlagos, agora 1 milhas, já está em 182. Sede do tráfego, papá Juliette, papá, já vai ingressar, está cruzando 2510, autoriza já a atenção direto para o nível 120? Autorizado, nível 120, papá Romeu, papá Juliette, papá. Gente, autorizado a nível 120, subindo, papá Juliette, papá. Quebrou o desvio, papá Juliette, papá, retornando à proa. Gente, papá Juliette, papá. Presente, já rua para o destino seria 317. Se autorizado, a proa direto destino, Papá Juliette Papá. Autorizado, direto Irecê, Papá, o meu Papá Juliette Papá, subindo para o link de voo 120. Certo, direto Irecê, subindo para o 120, Papá Juliette Papá. Alô, Papá Juliette Papá, quando você tem estimado para pouso, Irecê? Na presente estimado para a pouso em Irecê, ainda encontra-se em subida, seria aos 1535, 1535, Papá Juliette Papá. Copiado, Andorado. Desça para 510, altimetro 1020, com a transferência para a pouso. Papa Fire Uniforme Microinforme, controle Salvador, acendo a identificação de servir chegada a mão para o nível de voo 050, ajuste de altímetro 1030. Colagem mantenha a proa até 4.000 pés. Colagem autorizada, sistema 0, avançou 50 graus, 1009. Seletivo, seletor 118, decimal 95. Eu estou no lugar de seletivo, bom dia, da prefeitura cruzada, sinal 97, reposto por final. Desvio de 20 graus à esquerda e depois a proa. Decimal 8, bom. Chame turno 118, decimal 95. mantenha o canal de Tatuã e espere as curvas pela direita, aguardando a autorização de cruzar o campo. Informe aeronave Charlie 182 já na fila do 97, para fazer o sinal Airbus da Tó, final da 0. O Juliette, que é daqui aqui, o ponto autorizado, pista 17, vento no 50 graus, 122. Autorizado base de reportar na final, já. Oi, azul, 4207, reportando para a Índia, pronto, bom dia. 4207, ali não tem pista na 0. Ali vai ter na 0, azul, 4207. 2198, fala 2-1, libera direito, no sol, 1-2-1, decimal 9. 329, obrigado. Caso eu informo, se é aquilo 7-6, tirando base de sinal do sonotete. Eu colagem por sua conta, o vento 1-4-0 graus, 1-2-1, até a esfera do solo. Colagem autorizada, pista 1-0, ventilou 4-2 graus, 1-2-2. Colagem 1-0, 1-4-2-0-7. Acho que pista 1-7, ventilou 4-0 graus, 1-2-2. Pouso autorizado na 1-7 para o IEC. Sim, Sérgio, o IEC mantém o seu toda a base no serviço para cruzar o campo. Prosseguindo na cena da 97, aguardando a direção para cruzar o campo. Prosseguindo na final, baixar de checado. Autorizado, pista na 7, na antena 430 graus, não, não, não. Pode autorizar, direto. Gás, o eco da presente, cruze o campo à direita da pista 1-0, reparte no farol de Itapuã. Segundo campo, à direita da pista 1-0, e reparte a Itapuã, 11 azul, né? Veja, na direita da pista 1-7. Pode tirar, irmão. Decolou 23, controle 1, 20, decimal 8, novão. 20, decimal 8, bom dia. Salvador 4207, azul, bom dia. Azul 4207, bom dia, contato radar na decolagem. Segundo dia, saiu da Salvo 1, trânsito ótimo, para mim, decolou 340. Salvo 1, Salvo 1, ótimo, 340, 4207. Plataforma está autorizado ao final do procedimento. O guia alerta do Pistão 0, 3 Brasil, chegar a mão para 3-1-6, altimetro 0-1-9, reporta estabilizado. Guia a mão, 0-2-0-0-9, só mais. Direto Leda, o seu 4207. Direto Leda. 1208, Eco. 4207, qual foi o controle? Afirmativo, direto Leda, senhor. Controle Salvador. Ação de identificação desta via chegada. Com mais de 1, para o nosso voo 050, altimetro 019. Trânsito rápido, voo 1250. Via chegada bomba de onda para o nível de voo 060, ajuste altímetro 1019. Estrada Decretário Gol 1250 está autorizada a final do Procurino DLS, que sua pista 102 para 2G6, altímetro 0019, reforço estabilizado. Autorizado, direto do 1, Gol 1250. 1250, autorizado, direto do 1. Alinha e mantém pista. Correção, vai ser terra, posso esperar da lógica. Agora 11.906. Estamos no uniforme mais uniforme. Uniforme mais uniforme, torre 118, decimal 95. 1895, meu comando. Concordo. Certo. Papá, Juliette, papá, agora recebo o nível de voo 120, 12.006. Exato. Tchau, bom dia, este é o papá, papá, de fora, mais de fora. Fala, mais de fora, para o sistema, escuta mais um de nós. Depois será no externo, o uniforme mais uniforme. O... tá 217? A única aeronave que apresentou discrepância 217 é a aeronave. A ação é prosseguir para 217, se é autorizado, tá com a balagem? É que os gestores desde então que modificam, confere o voo IFR aos 30, base pela direita, no final 7, informa a sessão. Base pela direita. Chamar a final 17 no foto. Deixa eu ver aqui e mantém o ponto de pé. Chama agora o centro Recife, 1.25, décima 1, no caso negativo 1.28, décima 3.5. Base para final 17, após o pouso, nosso parque de acionamento é o 05 BPA. Informa que o Fábio está de pistão 7, pouso autorizado, vento, 1.70 graus, 1.0 graus. 7, Fábio. Desce daqui o Lima, tem pistão 7. Eu, papá, Juliette, papá. Chama agora o centro de Recife 126, versão 0, caso negativo 128, decimal 8. Aqui o Fórum são os 34, o direito, o primeiro centro da parte de agora. Deixa eu aqui no pista 173, já estou ligado, vento 140 graus e 9 graus. Está autorizado o final do procedimento ILS com seu pista 90, desça para 2 hotéis, acima de 0019, reporta estabilizado. Já passamos de 70 quilos. As informações de ar de 93 no corredor, só reporta para o da barra.